mais uma retroalimentação, episódio 57, é isso? É. Perfeitos para o papel. É, nós. Vinícius. Diga. Explique para... Vinícius, pô. Para um ouvinte aqui, né, do... Hernanes. Meio Hernanes. Eu sou tipo Kaki Neto, nunca pode falar só o Neto. É. Já veio o nome, né? Tem que ser o Meio Hernanes, senão ninguém vai saber. É igual o goleiro Bruno. É, algo do gênero. Explica aí pra quem tá começando a ouvir o Tosco Chanchada agora, né, e não sabe o que, que é a retroalimentação. Do que se trata a retroalimentação? É, retroalimentação é o... É, deixa eu ver, como que eu vou explicar isso pros leigos, cara? Eu não sei falar pros leigos, eu só sei falar de forma complexa. Só em termos técnicos. É, só sei falar em termos técnicos complexos. Eu sei que, assim, pra resumir bem, é um bagulho que nós vamos fazer aí. Fique esperto. Você vai notar. Você vai notar. Se pá. Beleza, então pra quem não me conhece, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é o Lemão. Aqui é o Meia Hernanes. Ué, você devia falar também, né, o Arlindo Cruz e... Ah, nem a pau. Jack Oliver, ah, nem a pau. Vai ficar igual o Fernando chorando, porque... Ô, o Fernando chorou, né, velho? Ele chorou, meu. Ele tinha que ser o Michel do BBB, velho. Igualzinho. Cara, não, e outra, velho, ele que escolheu o Sérgio Reis pra ele, apesar dele parecer mesmo. É verdade, cara. É o Beyond, né? Hoje em dia seria o Michel. Véio. Então vai. Meu nome é Anderson Meira, vulgo Arlindo Cruz. Se fuder. Retroalimentação. Pra quem não tá ligado no que aconteceu no episódio 57, aí a gente lançou uma enquete lá no site, onde a gente compara, né, os personagens e tal. A gente fez algumas indicações. Experimentos. De personagens que, caso o Tosco Chanchada virasse filme, né? É, resumindo, se você não sabe do que a gente tá falando, ouve primeiro o episódio, porque isso aqui é a leitura de medo. É, isso mesmo que é o retroalimentação. É, né? É, caralho. Ouva o episódio. Só depois escute ou ouva o retroalimentação. E só pra situar a galera aí, quem ganhou, cara, com 38% dos votos? Quem? Deu o primeiro turno? Ganhou o primeiro turno já ou não? Ganhou direto, filho. José Ferreira. Vulgo PC Siqueira. Vulgo PC Siqueira, igualzinho mesmo, né, cara? Ele devia ser o Aconcur, né? Sabe que o Zé parece também, que eu fiquei reparando? Hugo Wolverine, velho. O quê? O cara é do Ultimate Fight, velho. Hugo Wolverine. Hugo, ele mete um óculos no Hugo Wolverine, fica igualzinho o Zé, velho. Que bosta. Em segundo lugar ficou Vinícius. Ah, o Meyer Nunes. Tá bom, velho. Segundo é um e bom resultado. Tem que ter o Troll, né? É. Ó, o Troll votou, ó. Quem ganhou em terceiro? Quem ganhou em terceiro? Nicolau. É o Negão. Bill Cosby. Bill Cosby. Bom, eu fiquei ali com 11 votos, que com certeza 10 deve ser do Alemão. E quem é seu intérprete? Né? O Arlindo. O Arlindo, quem é seu intérprete? o Anderson. Então o Anderson Meira, né? Ai, caralho. Chegando perto ali, o Bart, como... O Bart tinha que estar em segundo. É, pra mim o Bart e o Zé são os mais fodas mesmo. O Bruninho, né, logo abaixo. O Bruninho também é igual, né? É, o Bruninho é disforme, né, cara? É difícil encontrar alguém. Todo mundo parece. É, né? É amorfo. Um pedaço de tijolo parece o Bruninho. Seguido aí de Hendrix. Parecido, Hendrix é parecido. Seu Nonô. Pô, seu Nonô teve uma votação um pouco expressiva. Verdade, 4 votos só. É porque não parece, velho. É, Fernando, né, como Sérgio Reis. É, mas se fosse o Michel ia ganhar, velho. Se fosse o Michel ia ganhar. Alemão, tem último, com 3 votos ali. Ô, louco, o Alemão é parecido também, velho. E na lanterna aí, Paulão. Paulão é igual, cara. Esses caras aí, eu acho que eles usaram outro critério que não seja, que não foi a aparência da pessoa, né? Deve ter sido... E o Paulão, inclusive, é igual também na personalidade. Bom, exclusivos, quer dizer, né? Exclusivamente. Ah, bom. Muito bom, hein? Mas lembrando que eu fiz uma enquete igual também lá no grupo do Facebook. Ah, é? Aproveita pra divulgar. Então não divulga, eu não gosto do Facebook mesmo. Se você quiser entrar no grupo do Facebook do Tosco Chanchada, novo agora, você tem que procurar lá pelo Tosco Chanchada, do grupo do Tosco Chanchada, e entrar lá no grupo do Tosco Chanchada no Facebook. E qual é o resultado da pesquisa lá, porra? Lá o Arlindo Cruz ganhou disparado. Aí, ó, Arlindo. Forjaram isso aí. Ah, só vai, Arlindão, ó. Lindão. Lindo. O Arlindo já tá um pouco mais magro. É. Não, agora deu um pau no fígado do lindão aqui. Agora ele vai ficar parecido com aquele lá quando ele emagrecer. Tá esbeltão agora. O nosso lindão, quando emagrecer, fica parecido mesmo o Arlindo de verdade. Ai, caralho. Rapaz, vamos aproveitar aí que chegou o e-mail aí de um ouvinte lá do Japão, cara. Sério, meu? Yeah. É aquelas minas lá ou não? Não, não. Daí é. O seu iPad que você pediu lá, ô perna, que você ficou me indigando? Não. Ah, você me indigou o fone, né, velho? Quem me indigou o iPad foi a mina do strip ontem. Ô! Oh. Eu não lembro o nome, cara. Eu sei que fica no Canfor lá, meu. Por falar em iPad, eu lembrei de algo que a gente tem que falar aqui no Tosco Chanchado, que uma ouvinte nossa pediu encarecidamente que divulgássemos isso aí. A nossa ouvinte, a Lidiane. Só. É. Não, tem que fingir que eu sei também. Pô. Eu acho que ela até acabou essa promoção já, cara. Não, acho que vai ser dia 3, mas caso não seja... É, como se o episódio fosse sair até dia 3, né? Mas tudo bem, vai, vamos tocar o barco. É, vamos lá. Ela tá participando de um concurso cultural aí, né? Ela fez uma frase lá e ela tá pedindo pra galera votar na frase dela. Se a frase for, o importante é comer cu e buceta, eu voto. Que essa é a frase, né, velho? E assim, pra não dizer que a gente sai divulgando tudo e, enfim, sem critério nenhum, acesse lá o questionário, veja quais são os concorrentes e se você curtir aí a frase da nossa ouvinte Lidiane Bruno, vai lá, vota, que ela tá pra ganhar um iPad, então dá uma forcinha lá pra ela. Isso, esse episódio saiu depois do dia 3, por favor, ignore essa mensagem. E é isso aí. Ah, é, e já quem tá falando de sósia, a dona Lidiane Bruno parece a mina do iCarly. iCarly. Não a principal, a outra. Cara, o que é isso, iCarly? Ah, é umas menininhas lá. Uma só vez a perna, o Zé quer dizer. Não, uma vez eu acordei cedo, tava passando. Eu liguei lá na TV Globinho. Aí eu falei, caralho, mano. Sabe quando você fica com algo na mente, assim, tipo... Nossa, meu, é parecido com alguém, conheço. Aí eu fui ver, na época do Orkut ainda. Aí eu vi e falei, puta, já sei, mano. Era ouvinte. Mas ela era loira na época, né? É. Agora ela tá ruim. Não deu outra. Eu falei, ah, já sei, mano. Olha aí, mas o que é isso? É uma série de criancinha, ó. Tipo Tipo Hannah Montana, essas coisas. É. Montana onde? Pornô já, né? Sei. Tem um pornô que parece chamar Hannah Montana. É, tem mesmo. Verdade? É, claro que não, Pern. Não, o Pern ia procurar já. Ah, não sei. Eu vi todo o X-Videos ali. Já não sei, baixando. Porra. Não sei. É na Raiden, né? Olha aí. Olha aí. Ai, cara. Anda montando. Retroalimentação. Chegou o e-mail do Márcio Joke, que é uma figurinha carimbada aqui também. Um fala, Joe! Sempre comenta. E aí, já viu aquele, aquele filminho que tem? Tosco pra caralho. Chega um cara lá, né? Vem correndo e tem um cara fumando maconha. Tipo um Nespianão mesmo. Ah, não sei o que, fumando maconha. Um Nespianão. Aí chega o cara correndo e fala assim, ô, maluco, posso dar um tapa? Aí o Nespiano, claro, Joe! Nossa. Aí o cara enfia um tabete na cara dele. Muito bom. Não, é bem idiota. Puta que pariu, maluco. Muito bom. E aí, alemão, o que ele diz? Quem é? É o Joe. Esse é o cara do Japão, mano? É o Joe. É do Japão? É o Japão. Esse cara é japonês, hein? É, boa. Ah, que merda. Vamos fazer a tradução simultânea. O pior é que vai sair antes do bagulho, né, velho? Não, mas vocês vão ouvir a tradução simultânea a partir de agora em muitos. A partir de agora, sempre que tiver alguma coisa relacionada ao Japão no nosso podcast, vai ser em dual áudio sempre. Então, presta atenção. Fala, galera, aqui, mais tosca dessa birosca da podosfera. Até que enfim, né? Aqui, morra. Aqui quem fala é o Márcio Tomimoto. Aqui pro Márcio Tomimoto. Eu sou do Japão e queria dizer que foi muito hilário esse episódio. Fazia tempo que eu não ria tanto assim. Fico até imaginando uma versão diferente do episódio. Imaginem só como seria uma versão brasileira desses filmes. Quem seria quem? Aqui o Tomimoto. Aqui com morra. Na minha opinião, o X-Men Brasil seria mais ou menos assim. Professor Xavier. Seria o Chico Xavier. Que já é idêntico em vários aspectos. Eu discordo. Eu acho que o Professor Xavier tinha que ser o Herbert Viano. Ou Bart. Herbert Viano tem tudo pra ser. É verdade, é verdade. Mas tudo. Isso aí é humor negro, a gente não pode mais fazer o perna corta. Você sabe que o perna corta. Então, caso o perna esqueça de cortar essa parte, você ouviu minha opinião, né? Uhum. Professor Herbert Viab, por favor, não me processe. O Wolverine. Aqui não, Wolverine. Com certeza seria o Tony Ramos. É verdade, verdade. O cara mandou bem aí, hein? Gordinho, o Tony Ramos ia ser foda mesmo com o Wolverine. E onde? Como ele é bom? Nada? É que agora o Wolverine é galanzão, mas o Wolverine é o Tony Ramos mesmo. Toscão mesmo. É, meu. Tá acabadão, né? É, o Wolverine tinha que ser o Tony Ramos. O Magneto seria o Francisco Oco. O Magneto, Francisco Oco. É verdade, é verdade. Também fica bom. A Tempestade, a Thaís Araújo. Ah, que... ah, cara, Estoromô, Thaís Araújo. Estoromô. É, lá no Japão eles não falam Tempestade, eles falam Storm. Tá certo. A Mística, com certeza, é a Cláudia Raia. Não, muito grandona. Pode ser... Ah, tá certo que ela pode virar quem ela quiser, meu. Então... Ela pode virar uma mulher menor. Ela pode virar o Arden do Cruz. Pode... Ia gastar tinta pra caramba. É, ela pode virar o Arden do Cruz e aproveitar pra ser o Blob já, né? Blob. A Vampira e a Fernanda Souza. E o Rogo, e o Fernanda Souza. O Noturno seria os Lázaro Ramos. E o Nightcrawler e o Boy. Como é que é? Lázaro Ramos? É, Lázaro, esqueci já. Lázaro Ramos. Ou então, é só botar o Wagner Moura pra fazer todos os papéis e boa. Virou cinema nacional. Bom, espero que não demore tanto pra vir o próximo episódio. Abraçoa. Excusei, mais tá. Márcio Joe. Márcio Joe. Valeu, Joe. Gostei da lista dele, assim. A lista é boa, a lista é boa. Né, Fernanda? Cara, Fernanda Souza é... A Thaís Araújo ia ficar legal também. A Mística tinha que ser aquela... Meu, aquela que tem uma cara de biscatinha lá, meu. Alessandra Negrini. Alessandra Negrini ia ficar boa como a Mística. É verdade. É verdade. Porque é... a Mística é biscatona, achei né? Achei legal. Ele perdeu tempo. Mais do que nós, pra achar, né? Não, não. Ficou legal. A lista dele ficou boa. Muito assim. Bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Ele não pensou... É, a gente pensou, mas... falando sério, o Chico Xavier não parece o professor Xavier. Não, só mas, ó... Nome, é, cara. Eu queria falar também, já que você tá falando de brasileiros no X-Men, eu queria falar que a gente já tem um dente de sabre também. Quem é o que cara? Eu olho no cu. Que também interpreta o Arlindo Cruz. É, porque ele tem aquele colete de pelo que fica atrás. É o lobo também. Oh, sabe o que o alemão parece agora que eu tô vendo também? Osmandias. Osmandias. Não parece? Parece. Quem é, então não vamos se parece. Mas parece, então você vai ter que... É que Osmandias é viadão, né? É o quê? Ele é viadão, velho. É que no filme ele não é muito viadão, mas ele é viadão. Mas parece. É verdade, Ozzy. Cara, é verdade. É, filho do Ozzy também, né? É, queria o quê? Retroalimentação. Agradecer também o e-mail que chegou aí do... Gianmarco Meneguzzi Scaliante. Esse é italiano, vai. Faz a tradução simultânea italiano. Não é, o nome dele é Gianmarco Meneguzzi Scaliante Berdinazzi Mezenga. Maledetto. Soprano, né? É. Mezenga Berdinazzi. Questa maledetta guerra separou minha famiglia. Famiglia. Questo è tutto verità. Você acha, cara? Assim, ele mandou várias coisas aqui, vários links do YouTube, várias tranqueiras aqui também no meio. Ô, pera, você nem leu o e-mail do cara, velho? Não, é que ele faz alguma sugestão. Então resume aí, vamos ver se ele é o mesmo. É que ele faz uma sugestão de tema pro podcast também, entendeu? É boa assim... a sugestão dele? Se for boa, não fala o que é o tema, porque a gente vai usar. A gente não pode falar, só achei que ficou meio gay um lance que ele falou aqui. Fala aí, fala aí. Ele falou assim... Sou gay. Já deixei... Perna, quero você. Eu tive não. medo. E eu fiz isso. Não, acho que é pior. Que ele fala assim, deixei meus comentários sobre o último cast no post. Muito bom, rachei. Sempre, né? Vocês são muito bobo, mano. Ah! Vocês são muito bobo, mano. Ai, ui, ui. O cara ainda deu uma risada com RS, RS. E ele não falou mano e morreu. Mano, entendeu? Vocês são muito bobo, mano. Cara. Ô, mas qual que é a idade dele? Às vezes ele tem 6 anos, né? Sei lá. Pela falta de pontuação, deve ter um 7. Não, mas é bom que ele nos chama de amigos sem conhecer, né? Amigos que não conhecem. É, amigos que não conhecem, olha aí. Amigo é coisa... Não lembro. É. Cara, o ouvinte do Tosco Chanchado tem essa, né? Os caras... Ser bicha, né? Os caras também, mas assim... Os caras bicho se sentem biscate. Nossos amigos, assim, tem né? Bicho biscate. Só tem viado nessa porra. Caralho. Mentira, vocês meninas que ficaram bravas, vocês não são biscate, tá? Só as outras. Que só as que não ouvem. Só as que não ouvem e as que não comentam, principalmente. As que ouvem e não comentam são as mais biscate. São biscate. E é putas. É. E puta pá. Duvido que isso vai aumentar o número de comentários no próximo episódio. Ah, vai, porque as que não comentam sabem qual é que é. E a gente sabe quem é. Porque o Perna tem um rastreador aqui no bagulho. Como é que é? É isso aí. É o pau dele. IP, né? IP. É tipo... Como é que é? Hiperpinto. Com I. É o IPAU. O IPAU. Putz. Ai, pica. Ai, pênis. Ai, piroca. Ah, vambora, vai, faz ordem. Chega de falar pinto, pô. Vai, rola. É, alemão. Toma ele rola, vai. Cara, e pra quem quer mandar e-mail, o que tem que fazer? Você tem que mandar um e-mail pra nós. Como é que faz? Manda no e-mail, @toschanchada.com, que a gente vai ler ele e vai responder ele se der tempo. Ô, louco, cara, a gente sempre... A gente só não responde e-mails que a gente não consegue entender, não, responder, né? Responder, mas tô falando disso, falando responder, não ler. Ah, você tá. Você respondeu o e-mail. Mas é uma forma de responder, né? Porque a gente faz um comentário. Ah, verdade, né? Né? Ah, lembrei. Lembrei. Now I remember. What the fuck? Precisou de hipnose pra ele lembrar, né, cara? Retroalimentação. É, vamos agradecer então a galera que deixou os comentários aí. Beleza, mandar um abraço aqui para Felipe Carnegão. Ô, louco. Pro Felipe Carnage. Pro Alex. Um abraço para o Maicon. Maicon é o nome... O nome de cabaço, é, né? É Maicon. Mas o apelido dele é mais cabacístico ainda. Como é que é, Pernambuco? Jabur Hill. Nossa, é ele, rapaz. É ele, rapaz. É. Oi, quando a gente vai pra lá, hein? Então, ele ficou de convidar a gente aí, é, então, né? Ele já casou, tá ligado que ele já casou, A mina me indicou o iPad, ô, Perna, me indica uma viagem nossa lá pro Rio, velho. É, e ouvintes, né, do Rio de Janeiro, né, patrocinem uma... É, vixe, vai acontecer muito não, não precisa isso. Nem patrocinar, meu. Arruma um lugar pra ele dormir e banca a cerveja e a balada. É, não, lá também, os caras... Lá no Rio, os caras têm um evento, assim, quando vai algum podcaster lá, que chama... em Copacabana do ano. Não, tem um podcast em boteco, que quando vai alguém lá que participa de podcast, os caras levam no boteco lá pra tomar umas. Né? É, o Nicolau esteve lá. Ô, louco, o Nicolau abusou da hospitalidade dos cariocas. É. Mas a gente podia ir, cara. A gente precisa... Aliás, a gente podia fazer um tour, né, cara? Ah, você tá ricão, então, né? Não, mas pra gente conhecer alguns botecos então, aí... Então, primeiro que a gente tem que ir o mais pertinho lá no Japão, lá. Falar com o cara que mandou a lista aí, que é muito boa a lista dele. O Joe. Fala, Joe. Hey, Joe. Abraço também pro André Romão. Pro Guilherme Bermel. Guilherme Bermel, que tava jogando Left 4 Dead esses dias, ele apareceu lá. Ele era um zumbi? E ele disse aqui que o seu Nonô tinha que ser o Mr. Nobody. Mandou um link aqui de um vídeo. Você chegou a assistir, Bert? Não. É, muito bom, você tá bem participativo mesmo. É, olô. Realmente, essa é a cara do Tosco. Que isso, cara. Vamos ver então o vídeo agora. O que que é? Ah, eu vi sim. Ficou bom, ficou. Ô, sabe, eu tava pensando aqui, sabe quem podia fazer o Magneto também no X-Men? Christopher Walken, cara. Putz, seria massa, ia né? ser muito foda, hein, cara. Abraço também pro Mota. Mota! Você veio de carro, não de mota. Putz. Ruim, hein? Essa foi terrível. Um abraço para o Leonardo Molina. Será que ele é irmão do Rafael Molina? Certeza. É verdade, né? Seu irmão foi excomungado no Fast and Fuck, Leonardo. Aguarde. É! Um abraço pro Barney. Barney não. Ah, Diego Hipólito, né, o Diegão? Valeu, velho. Diego. Abraço pro Leonardo, que lembrou da frase do Vinícius. Tá acontecendo! Vinícius faz melhor, faz ele. Está acontecendo! Um abraço para o Russo Resnov. Abraço para o Scaliante, que a gente já falou. É, Jean-Marc, caralho, você vai fazer puta que pariu. Na boa. Não, Perna, Perna. Olha a primeira frase. Eu vou falar, Perna, você tá com birra desse cara. Não, aí. Não tô não, olha. Tá sim, você tá querendo colocar o alemão na parada pra falar que esse cara é bicho. Eu sei que ele é bicho. Ele tem um pinto maior que o seu. Olha como é que o cara escreveu assim. Caramba, mano, sempre quando eu entro aqui, adivinha o dia que sai. Yes, baby. Eu que sou gaúcho. Suspeitei desde o princípio. Olha aqui o que ele fala. Passei vergonha no metrô, explodi de rir. Nossa senhora, né? É um boomer, tô né, rindo praticamente. Até agora. Cara, que? Vocês são bobo demais. Não paro de imaginar o Robert De Niro de Chaves. Que merda, hein, cara. Não tem mais o que fazer, não. Pô, Mezenga, escreve igual homem aí da próxima vez. Ai, ai, vai, vamos pra próxima. Abraço pro Felipe Sarim. Próximo. Sarim. Um abraço pro Wagner. Wagner genérico, né, pelo jeito. Você quer o bunda? Não, né? Não sei. Eu sei que ele falou que o alemão, se deixar o cabelo crescer, fica igual a Vera Fischer. É verdade, né, velho? Eu acho também, mas com menos cocaína do que ela, né? Isso ela não respondeu. Você consegue fazer aquela voz da Vera Fischer, alemão, que parece o... Pô, tá mal, né, parece, cara? Parece que ela engoliu uma bola de pelo. Pô, né? Tá ruim a bicha, hein, meu? Ô, Vinícius, lê aí que o senhor não respondeu pra ele, pra não falar que fui eu. Se o alemão deixar o cabelo crescer, fica igual a Vega Fischer. http://vega.jpg. Seu Nono falou o quê? Seu Nono diz. É um bueiro. Se um bueiro deixar o cabelo crescer, fica igual o seu cu. Seu bicho! Cara, esse foi um dos maiores counters que eu já vi em comentário, cara. Você não tem ciúme de mim, pô. Caralho, velho. É sensacional. Isso aí é um ombo breaker. É o famoso toco, né? Já aproveito pra deixar um abraço pro Kennedy aí também, que rachou o bico. Escreveu cara. LOL, né, cara? Para de escrever LOL, Kennedy. Um abraço pro Vinícius Pracha. Pro Murilo Neto, que disse carinhosamente, finalmente essa merda voltou. É, sempre muito carinhoso. Que mais? Um abraço pro Júnior, genérico. Nossa, Júnior é genérico, hein, cara? Ele pode chamar qualquer coisa, cara. Pior do que Zé, né? Ele pode, não, claro. Porque o Zé pode ter o Júnior também. Não é mesmo? Zé Júnior. Nossa senhora, Júnior é a coisa mais genérica que existe, velho. Um abraço pro Vitor Cardoso, que disse que o seu Nono é parecido com o Júnior Soprano. É verdade mesmo. Isso é mesmo, fato. É mesmo. Um abraço para o Jefferson. Soletre Jefferson, como está escrito, Berno? É D-E-I-Y-E-F-E. Dois R's, C cedilha, O, U, N. Ah, bela improvisa, hein, cara? É porque ele começou errado já, né? Na segunda letra ele já errou, aí ele lá, que aí se ele for... falou, não, ele falou, agora eu vou falar que eu errei de propósito. Olha quem voltou aí, um abraço para o Pedro, troféu de ouro Nogueira. Quem mais? Um abraço para o Patrick. Um abraço para o Edson Oliveira, que diz que... ficou indignado, né, da gente não escolher no elenco Beyond, né? Ele queria que a gente colocasse ele tá ali pro elenco da Caverna do Dragão de Véio. É isso que o Perno quis dizer, porra. Ele falou que, assim, a gente não indicou a Rita Lee como Sheila, cara. É verdade, cara. Ia ficar legal mesmo a Rita Lee. Igualzinho. Tá inclusa. Um abraço pra Silvia Akiba. É do Japão também, né? Aí, sim. Ó, a Silvia. É do Japão. A Silvia é do Japão, nosso ouvinte. Vamos ler o comentário dela, então. Ela merece. Sim. Então, vamos lá. Japão, né? Então, já sabem. Não, é. Mas que maravilha matar a saudade que eu estava de vocês. Que bom, então, né? Com um episódio tão engraçado assim. Que eu mando bom tudo, né? Risos. Que bosta. A pérola do programa aqui não. Foi vocês terem aqui lembrado que o Dalsim no filme não era indiano. Não, Silvia. Ele era indiano, só não era preto. Ele ficou preto e pegou fogo nele. Voltei. Opa. Vou calar. Votei no Hendrix. Vota aquele. Mas Hendrix. Acho que daqui uns 20 ademou, anos, ademou, o Fernando viria sósia do Sérgio Reis. Ademou, Sérgio Reis, um beijão. Aqui. Um abraço pra Silvia e toda a galera do Japão que ouve Tosco Chanchada. É a Bia? É a Bia. Ah lá, defendendo o Fernando, chorão. Chorão, Fernando, né? O Fernando afinou, né? Afinou. Ele chorou, velho. Todo chorou. Mundo ouviu que ele ia chorando, chorou, cara. Ele chorou, velho. É a segunda pessoa que chora no podcast. Primeiro foi o Nicolau. Ele chorou, velho. Porque ele é o Fernando. Se o Pernic quiser colocar um trechinho do Nicolau chorando, pode pôr, que é fácil de achar hoje. Os já sabem onde tá, exatamente. É. Episódio 52, minuto 13. Cena 2. E pra finalizar, Tayane Suzuki. Um abraço para Tayane Suzuki. Que deixou beijos calientes. Ah. Ó, é o seguinte, quantas meninas comentaram? Foi a Tayane, a Bia e a outra. Só japonesa comenta nessa porra aqui, velho. <véio. risos> Que merda, velho. O japonês gosta de bizarrice. É verdade, né? Bosta no meio do sexo, né, velho? Ele gosta de explosões de bosta e bosta, merda e gosma. Né, gore. É chupar o pinto do cara com um carnegão. Que isso, cara, que isso. Ah, você é nojento, hein, velho. Ai, caralho. É isso aí. Não, mas ó, eu queria colar essas três salvaram. Todo mundo sabe que as outras... São biscate. 4 bilhões são, né? Não comentou e ouviu é biscate, hein? É isso aí. comentou e ouviu é meia. Não, se ó... Mandou e-mail, é santinho. É isso aí. Não, mandou e-mail, a gente não vai comentar nada. Aí você pode escolher o que você vai ser. É. Senão a gente pode julgar, meu. É. Você que não fez sua parte sabe do que a gente tá falando. É isso aí. Piscate. Ai, cara. Piscate do caralho. É isso aí. Antes de finalizar, quero mandar um abraço também pra galera lá do Grande Coisa. Você sabe o que é o Grande Coisa? Não sei. Você lembra do Nerd Drops? Lembro. Com os meus participantes. Grande Coisa. Só que sem coisas nerds. Entendeu? Grande bosta. Grande coisa do nosso amigo Guizão aí, o Viking da Podosfera, né? Bison. É verdade, ô. Tem que avisar ele que eu acho que vão alugar uma chácara aí em breve, hein, meu. Será que cabe ele? Não, acho que não. Mas é pra ele ficar na porta, a gente não quer intrusos. É segurança, né? É. Abraço também pro Oliver Pérez e pro Polar. Grande coisa que está no seu episódio número 8. Por enquanto, né? Por enquanto, os caras estão lançando aí, acho que quinzenalmente aí pra... Igual a gente, pra, né, ter vida social. Igual a gente, né? Entendeu? Igual a gente. Igual. Avisar pra galera aí, né? Pedir desculpas aí pela queda que teve em uma semana aí, já que eu não lembro qual, mas que o Tosco ficou um período aí fora do ar. Agradecer. Tipo, queda tipo Palmeiras, assim. É. Eu tinha que comentar, né, velho? Coisa rápida. Ei, Pérez, tinha que lembrar disso. Tinha foi que coisa rápida. Queda, né, cara? Agradecer também a galera. Desconversando. Sim, sim, lógico. Sempre. É palmeirense, né, Pérez? É. É, a galera, cara, que comenta no iTunes. Tem isso também? Tem, véio? Tem uma galera que opina lá e deixa comentários indicando o Tosco Chanchada, né? Então você aí que ouve o Tosco Chanchada pelo iTunes, que deve ser muita gente que baixa aí os seus podcasts utilizando o iTunes, então comente lá, dê lá a sua votação, porque você pode, né, escolher lá através das estrelinhas lá, né? Ah. Fazer o esquema lá, então vote na gente. E o pessoal, essa votação aí do mais parecido, não acabou, né, Alemão? Vai ficar lá. Isso. Se vocês realmente acharem que o Arlindo Cruz é o mais parecido, e é, cara, e é, mano, vai por não mim. É, não, não é, não. E é, velho, e é, e é. Pode votar quantas vezes quiser, limpar o IP, não tem problema. Vota, entra em modo de navegação privativa e detona. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz para presidente. Seus filhos da puta. Agradecer também ao Jomeira do Descontrole Podcast, agradecer a Léo Lopes, a galera do Pauta Livre News também que ajuda aí a gente, e agradecer quem mais? Já mandaram quinhentão outro dia na minha conta, né, cara? É, né? Ajuda pra caramba. Cara, tem muita gente pra agradecer. Ah, o Nerdcast. É, agradecer aí. Que nos inspirou a todos. O Sidney Magal, né? Isso, que nos inspirou a todos também. É, Jesus. Zé do Caixão, Jesus. É uma inspiração constante. A nossa inspiração maior, né? É Jesus. Quem é? Jesus. Quem é? Jesus. Quem é? Raimundo Nonato. Eu queria deixar um agradecimento também aqui para Gil Gomes também. Sim, tem uma influência na nossa vida. É, eu queria também deixar uma... A todos os meus professores. E eu queria deixar um abraço aqui para o Crack Neto. Graças ao Crack Neto, eu cuspi na cara de um moleque na escola. Achei que era legal. Fazia a mesma coisa que ele. É, porque ele é um ídolo, né, meu? Ídolo, ídolo. Isso. Um abraço também para Cid Moreira, né? Ô, velho, os caras da ESPN zoam o Cid Moreira. Zoam o Cid Moreira. Tipo, ele no banheiro, olha pro lado, não tem papel. Aí tá o box, né? Ele olha pro lado e fala... Tem papel. Imagina você tá cagando no box ali, velho. Tem papel. Você vai dar voz do apocalipse, até corta a bosta, né, cara? Corta o rabo do macaco, velho. Essa foi a retroalimentação. Daqui 15 dias ou não, festa em funk no ar. Tem, beleza? Papel. Yeah. Aquele abraço.